Então, isso mesmo. Eu gosto assim. Fé rap. Maestro Android Cicerone. Fechadão. Minhas batidas e meus amigos. É isso mesmo. Vamos que vamos. Então vamos. Demorou. Tá gravando. Eu gosto assim de rap sujo pesado, sem me importar com gin, só com paz no coração, tá ligado? Meus camarada vivenciam o rap o dia inteiro, e que se foda esse roteiro diário que o governo põe nós pra ir trampar, pegar busão lotado pra mim se estressar, é foda. A Babilônia continua, mas eu chego pesado fazendo e ouvindo o som da rua. Eu gosto assim, sem modismo, nunca apelativo, meu som é banquete completo e nunca aperitivo. Então se liga, que é nós que vem trincando, nunca fica pra trás e sempre se adiantando. Nos beats, nas rimas, deixa eles falar mal. É dor de cotovelo, eu sei que eles pagam pau. Então, irmão, assim que sigo na trilha, fechado com o idioma e formando minha família de coração, porque senão nunca dá pé. Minhas linhas de verdade, eu faço meu som com fé. Porque é assim que eu gosto, assim que eu faço, assim que é. Porque é assim que eu gosto, assim que eu faço, assim que é. Porque é assim que eu gosto, assim que eu faço, assim que é. Então, eu gosto assim, pra mim tem que ser pesado. Quase não pega fonte porque tá bem cortado. É assim que eu faço, ninguém me tira esse direito. Independente do lugar, procuro ser verdadeiro no caminho estreito. Que não tem nada a ver com a mídia, não tô preocupado se não vai agradar vadias. A arte é minha, eu faço com orgulho e bato no peito. Não tenho vergonha de pegar o microfone e expressar meu jeito. Já tá feito, que se foda, Maria vá com as outras. Se for pra criticar, porque não comece a tocar a boca. Não tô aqui à toa, quem me conhece já tá ligado. Escreve e faça batida com um clássico picotado, mano, bem pensado. Do jeito que eu gostaria de ouvir, quase ninguém tá fazendo, então fui lá no estúdio e fiz do jeito que eu quis. Meu rap ia ser meu estilo, continuo fazendo o que gosto, me sinto digno. Porque é assim que eu gosto, assim que eu faço, assim que é. Porque é assim que eu gosto, assim que eu faço, assim que é. Porque é assim que eu gosto, assim que eu faço, assim que é. Porque é assim que eu gosto, assim que eu faço, assim que é. Gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que eu gosto assim que e